Foi a dupla Caio Canhoto que cantou de Roberta Miranda, A Majestade e o Sabiá, atendendo ao Álvaro Rezende Lima, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Obrigado, Álvaro. Abração. Agora o pedido do Alex. O Alex é do município de Caxias, no Rio Grande do Sul. Alex não colocou sobrenome aqui, não colocou outras informações a seu respeito. Ele escreveu pela nossa central de relacionamento, pedindo uma informação sobre uma música que nós tocamos, acho que foi na semana passada. E então eu tomo a liberdade de tocar de novo para ele, já que ele gostou demais. Vem aí a dupla Negro Rei e Valdeci. Eu sei que não estou errado por discordar de um ditado que sempre o povo diz. Minha cabeça só serve pra separar as orelhas e andar atrás do nariz. Eu nunca vou concordar com esse ditado que ouço falar, que nunca é tarde pra gente ser feliz. Quem quiser a felicidade não deve fazer maldade, só deve fazer o bem. Não espere o amanhã, queira ser feliz agora, que a felicidade vem. Queira ver seu irmão feliz, não queira ser feliz sozinho. Só terá felicidade quem se dividir com alguém. Vamos juntos ser felizes, cantando igual as perdizes. Não há mais tempo a perder. Se posso ser feliz à noite, eu não devo esperar por um novo amanhecer. Felicidade é boa vida e a vida sendo de Deus, felizes podemos viver. Eu posso até ser condenado, agredido e crucificado, mas garanto aquilo que fiz. Uso a cabeça pra pensar, o coração pra amar e respiro pelo nariz. O que eu faço está escrito, assinado e reconhecido, e eu não assinei com X. Felicidade é divina, mas pura que a prata fina, e só Deus pode nos dar. É viver sem violência, tendo por recompensa a criançada brincar. É ver político sincero, coisa que eu tanto quero. Meu Deus, me ajude a encontrar. Negro Rei e Valdeci, cantando de José de Souza, Feliz Agora. Esta eu mandei para o Alex, lá do município de Caxias, no Rio Grande do Sul. Obrigado, Alex, pela sua audiência, viu? Disponha sempre da gente, escreva sempre. Uma dica para os nossos ouvintes que residem no Jardim Nardini e proximidades. Hoje, às 16h, a Virada Cultural Paulista 2010 tem um espetáculo especial para quem gosta de uma viola caipira e especialmente do catira. É a apresentação dos violeiros do parque. O local da apresentação é o Céu Vila Atlântica, que fica na rua Coronel José Venâncio Dias, 840, lá no Jardim Nardini. Confira o horário. Começa às 16h. Então vamos atender a Valdirene Arruda, lá de Guarulhos, que está pedindo aquela interpretação maravilhosa do Taiguara. Bela mescla de deusa e pantera, donzela desnuda que habita o Guairá. O arisco romance torneou suas cadeiras, copiando uma beira do azul Paraná. Altaneira, descendente da primeira gente, leva Guayaquil. Índia da tribo a flor que há as manhãs rubi, Vênus brilha de amor na altiva sua fronte, é uma fonte de plumas. Sua língua é um agreste favo de Eirussu. Seu colar descobre entre os dentes de pumas os seios da musa de Ebeterussu. Altaneira, descendente da primeira gente, Eva Guayaquil. Sonhar. Ouvimos com Taiguara, de José Assunção Flores e Ortiz Guerreiro, uma versão de Taiguara muito próxima do original em Guarani, Índia. Foi para Valdirene Arruda, lá do município de Guarulhos, vizinha lá do nosso querido operador, o Carlos Lima. Valdirene, obrigado, viu? Você, prezado ouvinte, que nos segue pela internet, reserve uns minutos para acessar a página oficial da Virada Cultural Paulista 2010. O endereço web é www.viradacultural.org/programação. Lá você vai encontrar toda a programação dos espetáculos que serão oferecidos hoje. Tem atração para todos os gostos. Tem música, tem teatro, tem museu, leitura, artes plásticas, enfim, tudo de arte e cultura que possa interessar a você. Agora deixa eu fazer um reparo aqui no endereço da página oficial da Virada Cultural Paulista. www.viradacultural.org/programação. Infelizmente, o conselho que cuida da internet no Brasil, embora já tenha sido autorizado há muito tempo pelo Conselho Superior, que vem do exterior, obviamente, da internet, que a gente já podia usar os nossos caracteres de língua portuguesa. E, no entanto, até agora não se tomou nenhuma providência e toda vez que a gente vai escrever alguma coisa com C cedilha ou com til, tem que ficar sem C cedilha e sem o til. De modo que, assim, o site da Virada Cultural fica assim, ó: www.viradacultural.org/programacal. Interessante isso, né? Pois é, esse pessoal aí tem que tomar uma providência logo. Já tem até em chinês, já os caracteres chineses das várias tendências linguísticas da China já tem caracteres próprios e nós ainda não temos. Bom, mas fora essa crítica, vamos atender agora com muito prazer o nosso ouvinte Jorge Pires de Lima, lá da Alameda São Caetano, do bairro Jardim Santo André, São Paulo. Vem aí mais uma vez a saudosa dupla Zé Carreiro e Carreirinho. Cadorna pia macio e a perdiz pia de avanço. A saudade me aperta desde a hora que eu levanto deste pobre coração. De arranco quando me aperta nervosa, choro mesmo, falo franco, tenho fé de ser feliz, tô sofrendo por enquanto. Ai. Quando queima a camparia, forma um fumaceiro branco, onde vem as andorinhas pro verão de canto a canto. Dessas andorinhas pardas que faz ninho no barranco, eu divido a flor roxa no brilhar dos pirilampos. O que mais me aborrece encosto a velha canoa, amarrada no barranco. Fico na porta do rancho, sentadinho no meu banco. Passo a mão de vez em quando nestes meus cabelos brancos. Ouvimos com Zé Carreiro e Carreirinho, de autoria deles mesmos, Sertanejo Solitário. Essa música está num LP velhíssimo, velhíssimo, mas felizmente muito bem conservado aqui na nossa discoteca, e de vez em quando a gente recorre a ele para copiar alguma música para oferecer para os nossos ouvintes. E desta vez foi para o Jorge Pires de Lima, nosso ouvinte lá do bairro Jardim, em Santo André. Um abraço para você e para toda a família, viu, Jorge? Você que é um amigo antigo, um ouvinte antigo dos velhos tempos do Nascente. Abração para você. E vamos em frente com o programa de música regional brasileira. Continuamos com o atendimento dos pedidos. Alô, Bebeto Cunha, Piracicaba, São Paulo. Aí está para você o novo violeiro e cantador, Rodrigo Matos. Saudade do tempo que vai passando, tudo vai modernizando, ficando tão diferente. Eu me recordo algumas coisas que tinha a bela professorinha que dava aula pra gente. Vinha pra roça com transporte de leiteiro, um dos meios pioneiros que existiu antigamente. Todas as crianças buscavam sabedoria, cada lição aprendia, voltava em casa contente. Hoje lamento que só lembrança restou, e me contento a saudade que ficou. Hoje lamento que só lembrança restou, e me contento com a saudade que ficou. Nosso transporte pra cidade eram cavalos, fico triste quando falo, lembro saudosa estância. Nossas pousadas eram fundos de quintais, amigos de nossos pais, que até hoje têm lembrança. Simplicidade, que era uma moça pequena, lembro o antigo cinema, alegria das crianças. Ninguém esquece da pipoca e amendoim, do pipoqueiro Tonim, que marcou nossa infância. Hoje lamento que só lembrança restou, e me contento com a saudade que ficou. Hoje lamento que só lembrança restou, e me contento com a saudade que ficou. Saudade amarga martiriza um coração, vem na mente a estação, ouço um apito de trem, responde um eco lá na mata um atrevido, levando o saudoso apito, vai sumindo para o além. Meu pensamento então viaja outra vez, no ramal da chave 3, vejo Maria, meu bem. voltando em si. Não tem mais trem e nem Maria, quem tanto amei um dia me deixou aqui também. Hoje lamento que só lembrança restou, e me contento com a saudade que ficou. Hoje lamento que só lembrança restou, e me contento com a saudade que ficou. Hoje lamento que só lembrança restou, e me contento com a saudade que ficou. Hoje lamento que só lembrança restou. Foi o Rodrigo Matos que cantou e tocou, de autoria do Adão Nildo e do Rodrigo Matos, Lamento e Saudade, atendendo ao Bebeto Cunha, caipira lá de Piracicaba, São Paulo. Muito bem, obrigado Bebeto, um abração para você. Eu gostaria de lembrar a todos que estão seguindo o nosso programa que neste fim de semana, São Paulo é a capital mundial da arte e da cultura. Está acontecendo aqui desde ontem e seguindo até o final deste domingo a Virada Cultural Paulista de 2010. Nenhuma manifestação artística e cultural foi deixada de lado. É uma programação completa que contempla todas as formas de arte e cultura em espetáculos em todos os bairros da capital. O endereço web é www.viradacultural.org/programação. Lá você vai encontrar toda a programação dos espetáculos que serão oferecidos hoje. Tem atração para todos os gostos. Tem música, tem teatro, tem museu, leitura, artes plásticas, enfim, tudo de arte e cultura que possa interessar a você. Agora segue o nosso programa. Você ouve Música Regional Brasileira pela Rádio Cultura Brasil. Alô, amigos e amigas da cultura. Estamos girando a chave e entrando na nossa sala de visitas, que é a atração, a última atração do programa de todos os domingos aqui no nosso Música Regional Brasileira. Eu estou recebendo aqui dois senhores. Um nasceu em 1936, é o seu Manuel. O outro nasceu em 1941, é o seu Adílio. Para quem não sabe, eu vou informar que eu estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Cultura Brasil a dupla Garuti e Cuiabá. É isso aí, Sérgio. A todos os ouvintes da Rádio Cultura, com muito carinho, meu bom dia, né? Para você, Sérgio, e toda os ouvintes. Todos os ouvintes, a você e o técnico ali na... de som ali. O Heitor. A todos, o Heitor, né? É, o Heitor. Esse povão que está pelo Brasil inteiro curtindo esse programa, queira aceitar o bom dia do Cuiabá e um abraço grande a todos que estão curtindo esse programa, né? Muito bem, muito obrigado a vocês por terem comparecido, atendido ao nosso convite. Daqui a pouco vamos servir o café, essas coisas todas, mas por enquanto vamos conversar e tocar música da dupla Garuti Cuiabá. Beleza. Eu queria inicialmente saber se artista sertanejo precisa esconder a idade. Não precisa. Olha, né? Para mim não tem nada disso aí, não. Não, né? Não, a gente tem que ser o que é, né, Sérgio? Verdade. Não adianta você esconder a idade. Não, não, não. Aqui você não fala, mas na hora que a pessoa te vê que você já está derrubadão, então não adianta. Então, já que eles acham que não tem que esconder a idade, então eu vou falar aqui. O Garuti, cujo nome civil é Adílio Garuti, certo, nasceu no município de Mendonça, no estado de São Paulo, isso, no dia 22 de março de 1941. 41. E o Manuel, que é o Cuiabá, Manuel Cardoso da Conceição, nasceu, Cuiabá, mas ele é mineiro. É, ele Cuiabá mineiro, né? É, ele nasceu em Bocaiúva, estado de Minas Gerais, no dia 18 de junho de 1936. Poxa, você está com setentinha e quatro. Já faz um bocadinho de tempo, né? De mineiro, né? Nessa então, o Garuti teve experiências artísticas com Palmeirinha e Oswaldinho, primeira certo, dupla, né? Dois irmãos. Isso, depois veio Palmeirinha e Cantineiro, Cantineiro, né? Isso ainda em São José do Rio Preto. Isso aí, São José do Rio Preto. Muito bem. E depois em São Paulo, trabalhou com Garoto. Garoto e Garoto. É. Garoto e Galvão. Garoto e Galvão. E depois Garoto e Cuiabá veio para ficar. Essa foi mais ou menos por 1995, 96? Por aí, né? Exatamente, 95. E o Cuiabá, cuja primeira dupla tinha o nome de Zizo e Zezo, ele era o Zezo, né? Certo, correto. Então, e depois Campo Grande e Cuiabá, e em seguida ele se acertou com o Garuti e virou Garuti Cuiabá. Exatamente. E já tem três CDs, três, sem contar aquele primeirinho. É o primeirinho que foi feito por conta própria. Foi feito assim para viajar, para mostrar pra, o trabalho. Para iniciar, né? Foi o início da dupla, né? Olha, achei que para início de conversa já falamos demais. Eu falei demais. Vamos tocar uma música aqui que é o maior sucesso de vocês no momento, né? Certo. Que é do mais recente CD. Certo. É Copa do Mundo em Barretos. Isso. Brasil virou manchete entre os pontos cardeais, pelo evento pioneiro que o mundo terá jamais. O rádio, a televisão e as fontes confidenciais vem atraindo turistas de todas as capitais, de todos os continentes, inclusive orientais. Até estranho está vindo em naves espaciais. É a grande Copa do Mundo envolvendo animais. Na cidade de Barreto, com peões especiais. Barreto será a sede, o palco é o Barretão. Na abertura da Copa, durante a exibição, mulheres montam primeiro, fazendo a demonstração. Cavalo, touro e moar será a grande atração. A taça é o berrante que simboliza a nação. Nas mãos de Nossa Senhora está o chapéu do peão. As botas e as esporas retratam a tradição. Segura, peão, segura, porque vai tremer o chão. Porteira que abrir, já sai um touro pulando. Quando um peão cair, tem outro peão montando. É uma tropa saindo, outra boiada chegando. É igual um formigueiro quando está trabalhando. É gente com filmadora, é gente fotografando. O povo vai à loucura, o sertanejo cantando. A emoção toma conta, poeira vai levantando. Barreto aqui nos braços, o Barreto balançando. Estamos da Espanha para trazer seus toureiros e os Estados Unidos para vir com seus cavaleiros, os cowboys do velho oeste, mocinhos e forasteiros e os países andinos que devem chegar primeiro. Para ver a agilidade do nosso laço mateiro, a mulher brasileira, bonita de corpo inteiro. Pisar o chão de Barretos, orgulho do brasileiro, o santo berço da festa do peão de boiadeiro. Foi a dupla Garuti Cuiabá, aqui no programa de música regional brasileira da Rádio Cultura Brasil, que cantou para nós, da autoria do Morgado, em parceria com o Tião do Carro, Copa do Mundo em Barretos. Certo. Música que está tocando muito por aí, né, Garuti? Muito, muito. Ô, Garuti, eu queria saber o seguinte: qual é o fator de encantamento? Ou seja, vou traduzir em palavras mais simples. O que é que o povo gosta na música de vocês? Qual é o detalhe? O que que é bom? O que que é bom na música? Olha, Sérgio, a música tem vários fatores que atraem o ouvinte, né? A música tem que ter uma melodia bem feita, né? E a letra também razoável. E tem que ser bem interpretada, porque a música, se ela, se a música é boa, a letra é boa, mas não for bem interpretada, tá morta, né? Uhum. E se a música é ruim, for bem interpretada, já melhora, mas não fica bom. Tem que ser os dois completos, né? Um casamentinho. Exatamente, assim, perfeito, um casamentinho, né? Casamento de voz e tudo. Cuiabá concorda com esses. Ah, com certeza, né? Então tá. Tem que ser. Perguntar outra coisa. Ah, perguntar uma coisa aqui interessante. Eu estava lendo que você foi marceneiro. Marceneiro. Daí que você saiu para ser luthier. Trabalha com madeira, já começou a fazer viola. Certo. Eu sou o homem que tem 10 profissões e 11 necessidades. Você já viu isso aí, né? E como é que você abraçou a viola? A viola, eu abracei a viola desde garoto. Isso aí, meu pai sempre teve violão em casa e sempre a gente pequeno ia pegar, ele não deixava pegar porque com medo de quebrar. Depois que eu comecei a virar gente, né? Cresceu aí um pouquinho. Ele já permitiu. Aí ele comprou uma violinha e a gente aprendeu a tocar. Eu tive dupla com o irmão, e depois, que nem eu tava te falando, para o cantineiro, e lá em Rio Preto, né? Uhum. E daí pra cá, que a viola tá no sangue, né? É. Isso e aí. O Cuiabá é o violonista da dupla. O Cuiabá, inclusive, é instrumentista de acompanhamento. Trabalhou muito tempo com o Tonico Tinoco. Muito tempo. Eu quero até aproveitar e mandar um abraço pro Tinoco, né? Também para ele, eu sei que está passando por problemas difíceis, de problema de saúde da esposa, mas é uma pessoa que eu devo muito a ele, é, do Coração do Brasil, né? E o Tunico era vivo ainda, e a gente me convidaram para participar com eles, para fazer parte de, como músico, né? Ajudar a cantar também os refrões, porque já o Tunico já estava meio cansado, já, né? Então a gente viajava por aí, a gente, por todo o interior aí, a gente me deu muita força, o Tinoco. Muito bem, o Cuiabá. Vamos tocar mais uma música aqui. Dessa vez é uma música de autoria da dupla, em parceria, certo, com Montanha. Exatamente. Se chama Infância Feliz. Infância Feliz. Saudade do meu tempo de criança, eu passei a minha infância com recursos naturais. Muita tristeza rola junto com meu pranto, porque todos meus encantos deixei em Minas Gerais. Lindas manhãs com a brisa serenada, o cantar da passarada, isto me marcou demais. Eu levantava bem antes do sol nascer, ia pra roça fazer o trabalho com meus pais. Eu levantava bem antes do sol nascer, ia pra roça fazer o trabalho com meus pais. Cresci, veja que fatalidade, fui-me embora pra cidade, nada disso eu tenho mais. O sabiá quando canta, que beleza, é obra da natureza, seus mistérios naturais. A juriti cantando lá no cerrado, como é lindo o piado, dá perdido nos capinzais. Olhando seu cantar é a marcação, quando é tarde de verão, que o calor aumenta mais. Olhando seu cantar é a marcação, quando é tarde de verão, que o calor aumenta mais. Quando o recordo é tão grande a minha dor, a falta dos beija-flor, siriema nem vê mais. Quantas belezas lá na beira da cascata, o luar nas verdes matas, prateando os vegetais. Hoje eu resido em floresta de concreto, eu respiro dia e noite poluentes e metais. Não me acostumo, tudo isso aqui me cansa. Vou voltar a ser criança pra rever Minas Gerais. Não me acostumo, tudo isso aqui me cansa. Vou voltar a ser criança pra rever Minas Gerais. Nós ouvimos com a dupla Garuti e Cuiabá, que são os nossos convidados de hoje aqui na nossa sala de visitas, Infância Feliz, de Garuti, Cuiabá e Montanha. Bom dia para você que ligou ao rádio agora, bom dia para você que está nos acompanhando aí pelo seu computador, sim, porque nós estamos na internet. Aliás, falar em internet, nós estamos com a página nova na internet, toda reformulada, está bonita demais. Para quem ainda não viu, eu recomendo. Você tem uma banda larga, tem um equipamento em casa, aproveite e comece a fruir um som de altíssima qualidade da Rádio Cultura Brasil na nossa página na internet. Vou fazer mais pergunta aqui. Quais os artistas que serviram de inspiração, Cuiabá? Olha, para mim foi Tonico Tinoco. Porque assim, a gente quando começa a cantar, a gente espelha numa dupla, né? Eu comecei a cantar muito novo, com uns 14, 15 anos. Eu comecei com uma menina, cantar com ela, chamava-se Mercedes, lá em Ribeirão Claro, no Paraná. Assim, porque a gente tinha vindo de Minas Gerais e tal, e aí eu estudava, ela também estudava, e aí começamos a cantar aquelas músicas do Tonico Tinoco, né, inspirada em Tonico Tinoco. Depois aí a gente vai mudando, aí você vai crescendo, depois quando você começa a mudar de, o timbre de voz começa a mudar, engrossar a voz, já começa a ficar... Aí já arrisca uma de Tião Carreiro. Aí já tinha um Carreiro Pardinho, né? E tinha um Carreiro, Zé Carreiro e Carreirinho. É. E naquela época, né? E vem vindo pra cá. Muito bem. E o Garuti? Ah, Sérgio, eu também nessa época aí eu me inspirava mais no Tião Carreiro, né? Foi na época que eu comecei a cantar e a gente vivia sempre em circo lá. Tinha um Carreiro, o tempo de Veriveirinha, aquele pessoal bom, né, que fazia circo, né? Você deve lembrar melhor do que eu, né? Não, melhor que você, não. Posso lembrar, mas melhor não, que ninguém. Você está no meio da coisa aí, você entende melhor que a gente, com certeza. Isso aí, vamos dar esse mérito para você, que você merece. Tá bom. Então, aí a gente sempre tem um Deus na frente, né? Como se diz, Deus é um só, né? Mas a gente tem uma pessoa que a gente se inspira por ele. Isso, é. E é verdade. Gosta do trabalho, então começa a querer imitar, né? Muito bem. Mas a vida é por Vamos aí. Tocar mais música aí, senão aí. Não dá tempo de mostrar tudo, né? Deixa eu ver, tem uma música aqui do Morgado, chamada Monumento de Gerações. Vamos ouvir certo. Essa aí. Quem não entra mas quando bate meu peito, sente mais dor e saudade. Eu conversava sozinho e nem sabia porquê. Agora vivo pensando por ter a casa de você. Nós estamos aqui com a dupla Garuti e Cuiabá, no programa de música regional brasileira da Rádio Cultura Brasil. Este programa é transmitido todos os sábados e domingos, das 5 às 7 horas da manhã. E ouvimos Monumento de Gerações, de autoria do Morgado. E vamos continuando aqui. Atributos da música de raiz. Quais são os detalhezinhos para uma música ser considerada autenticamente de raiz? Como é que nós vamos definir música sertaneja de raiz aqui? Porque há muita confusão por aí. Certo. Um sujeito mete um chapéu na cabeça, pega uma música qualquer, exatamente, arranja uma segunda voz e, indiferente ao tema, ritmo, estilo, ele diz que é sertaneja. Por quê? Talvez porque ele não tenha coragem de enfrentar a concorrência lá na MPB. Com certeza. E aí ele diz que é sertaneja. Como é que a gente define essa tal de música de raiz, o Garuti? Bom, você, Sérgio, que é violeiro. A música sertaneja de raiz, a gente é definido, só tem um lado, né? Porque o sertanejo já está falando sertanejo. A música sertaneja, na realidade, ela fala do sertão, fala do caboclo que está lá queimando no sol, lá puxando a enxadinha dele, plantando, fazendo as coisas. E cuidando, andando pras roças, andando nos pastos, correndo atrás de animais. Inclusive eu tenho muitas músicas aqui inspirado por essa parte aí, que eu, na minha infância, Eu vivi essas partes, né? Uhum. Então, o sertanejo de raiz, com certeza, é essas partes aí, né? Você vai no rio pescar, enfim, é o que fala de sertão, né? E o Cuiabá, concorda com isso? Tem alguma coisa a acrescentar? Não, tá certo isso aí. É o correto, porque muitas vezes escrevem uma música e falam que é música sertaneja, mas quando você vai ouvir, não diz nada, só diz, não diz da roça, não diz do caboclo lá que trabalha na enxada, que para o nosso sustento da nação, porque o que nós comemos aqui na cidade grande vem de lá, do sertanejo. Então nós temos que elogiar o carro de boi, que hoje em dia não existe mais. Se existe em alguma cidade lá do estado de Minas Gerais, ainda tem ainda algumas tradições. Então a música sertaneja tem que falar do caboclo lá, que puxa a enxada lá, que trabalha lá na roça, no trator, para poder trabalhar para o sustento da nação, né? Então eu acho que isso é a música de sertanejo de raiz. Então tá bem definida aqui. Lampião pela querosene, né, Sérgio? Isso. E aqui tá, a gente não tem isso. Lamparina, né? É. Lamparina, né? Bem definida aí por Garuti, Cuiabá, a música sertaneja. Vamos ouvir aí a Cama de Solteiro, mais uma música do Morgado? Muitas vezes sinto o perfume dela ao lembrar daquela noite de amor. De repente vejo que foi tudo em vão. Ela foi e não me deu mais valor. Um colchão de espuma, cama de solteiro, só um travesseiro e um cobertor. E o seguimento deste amor bandido que vem escondido causa minha dor. Não sei quem é quem, nem quem é culpado. Se o acusado é o acusador, sempre há fumaça onde existe fogo. Este falso jogo não tem ganhador. Um colchão de espuma, cama de solteiro, só um travesseiro e um cobertor. E o segmento deste amor bandido que vem escondido causa minha dor. A barragem neutra irrompeu sozinha aquilo que tinha no seu interior. Dispersou nas ondas do silêncio mudo e o sabor de tudo não tem mais sabor. Um colchão de espuma, cama de solteiro, só um travesseiro e um cobertor. E o segmento deste amor bandido que vem escondido causa minha dor. Colchão de espuma, cama de solteiro, só um travesseiro e um cobertor. E o segmento deste amor bandido que vem escondido causa minha dor. Então, minha gente, ouvimos aqui com a dupla Garuti e Cuiabá, de autoria do Morgado, Cama de Solteiro. Bom, rapidamente, porque o tempo passa. Celery, rapidinho, né? Passa rapidinho. Com esse de porco, que nem diz. O Cuiabá, a música de raiz mudou, está mudando? O que tem acontecido com ela? Ou ela continua daquele jeitinho que quando você era criancinha? Continua, Sérgio, mas acontece o seguinte: estão tentando mudar a música sertaneja. Mas enquanto existir Rádio Alice, como que nem você, Sérgio Rodrigues, E vários radialistas aí que ainda preserva, eu acho que aí é difícil para mudar, porque são tradições, né? Quem que esquece Chico Mineiro, quem que esquece Menino da Porteira, quem que esquece Verdade. Cabocla Tereza? Então não tem como esquecer, porque marcou. Música que marcou é eterna, nunca vai acabar, né? Você vai num show no interior, pode cantar de tudo que aquela meninada gosta, mas quando canta Chico Mineiro, canta todo essas modas. Canta junto. Saudade da Minha Terra, todo mundo canta junto. Ô, Garuti, e o futuro, como é que vai ser? Será que eles vão conseguir acabar com ela? Eu acho que não. Vai deteriorar ou vai... Eu acho que essa tal de sertanejo universitário aí tá invadindo a nossa área, né? Apesar que tem espaço para todo mundo, né? Muito bem. Mundo é muito grande, nós temos espaço para todos. Mas eu acho que o sertanejo raiz não vai acabar, não. Ela pode dar uma caidinha. Esses sucessos que tem hoje, eu falo assim, não sei se eu estou certo ou errado, eu acho que é só sucesso momentâneo. Tá bom. Isso aí passa aquela fase e depois o sertanejo raiz está sempre ali intacto, viu? Muito bem. Então, vamos ouvir um pedacinho aí da Casa Vermelha e depois a gente se despede porque o tempo está acabando. O tempo é curto. Chegou no vão da parede, olhou pra lá e pra cá, botou a mão na travela, pisoteou o cigarro, e quando abriu a janela, nem canga, nem boi, nem carro. Casa Vermelha, mais uma composição de Morgado, interpretada pela dupla Garuti e Cuiabá. Bem, só me resta agradecer a vocês pela visita, pela presença, pela disposição em conversar aqui com a gente e tocar suas músicas aqui. Muito obrigado, Garuti e Cuiabá, o microfone para suas despedidas. A gente que agradece a você pela oportunidade, deixando aqui para você e toda a direção da Rádio Cultura e todos os ouvintes o meu carinho, o meu abraço. E meus agradecimentos por você deixar nós mostrar um pouco do nosso trabalho. Tá bom, Sérgio? Meu bom dia. Ô, Sérgio, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigado lá, o técnico de som é o Heitor, pelos trabalhos técnicos. Muito obrigado a todos os queridos ouvintes. E mandar o nosso abraço a todo cantinho aí do Brasil, onde está curtindo o programa da cultura. Tá muito bom? Bem. Nosso muito obrigado, viu? Mais uma vez, eu é que agradeço a vocês. E aqui vamos encerrando então a audição desse domingo do nosso Música Regional Brasileira. Tivemos aqui a colaboração do Heitor Cosi, nosso operador de som, o Carlos Lima também. E quero agradecer a eles e agradecer especialmente a todos os ouvintes que têm prestigiado o nosso programa. Muito obrigado. No próximo sábado estaremos de volta a partir das 5 horas da manhã. Este programa de música brasileira foi produzido, dirigido e apresentado por Sérgio Rodrigues. Apresentamos Música Regional Brasileira. Realização Rádio Cultura Brasil, emissora da Fundação Padre Anchieta.